O nosso tema de hoje é materialismo, o pior inimigo. A gente busca algumas informações para falar um pouco sobre materialismo. Por conceito, um dos conceitos, né, existem mais de um, ele nos diz o seguinte: o termo materialismo designa toda a doutrina ou concepção filosófica que, ao rejeitar a existência de um princípio espiritual, importante essa frase, né? Rejeitar a existência de um princípio espiritual, aponta a matéria como a realidade ou substância primeira de qualquer ser ou fenômeno do universo. Exclui qualquer possibilidade espiritual e considera a matéria como realidade. A gente vai ver outras coisas que nós vamos falar sobre isso. Dentro da própria doutrina espírita, ela nos diz que materialista é aquele que se apega a tudo que existe na Terra, ou seja, bens, objetos, familiares, amigos, achando que tudo lhe pertence. Porém, esquece que ao desencarnar, deixará tudo o que tem de material, até mesmo o próprio corpo, e levará somente o espírito com os conhecimentos adquiridos, e dá para acrescentar, e com os débitos também adquiridos. Então, tudo que a gente faz gera alguma coisa. Então, aquilo fica na nossa contabilidade. Todos nós temos parentes ou amigos que já desencarnaram. Então, a gente pode comprovar facilmente o que ele diz aqui, né? Ninguém levou nada desses bens ou dos afetos, a gente não leva. O materialista, aquele que pensa apenas na questão material e coloca nela a importância, é uma pessoa que não tem esperança. Porque a esperança de quê? De ter mais bens? Não tem propósito a vida? Porque imagina que através da morte do corpo, tudo acaba. Não tem sentido. Mas são opiniões. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução dele, tem um subtítulo que fala Resumo da Doutrina de Sócrates e de Platão. E é claro que eu não vou ler toda. Mas tem um item, o item número 2, que ele diz o seguinte: Sócrates nasceu, ou melhor, ele morreu 400 anos antes do surgimento de Jesus. Então é bastante tempo. São mais de 2.400 anos atrás que ele disse isso. A alma se extravia, se perde e se perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigens como se estivesse ébria, porque se liga às coisas que são, por sua natureza, sujeitas a mudanças. Ao passo que, quando contempla a sua própria essência, ele se dirige para o que é puro, eterno e imortal. E sendo da mesma natureza, fica então ligado tanto tempo quanto possa. 2.400 anos atrás, no mínimo, ele gerou esse conceito. Ele diz que então, quando nós nos servimos do corpo para dar significado às coisas, nós ficamos perturbados. Porque tudo aquilo que o corpo dá o significado, o corpo, é tudo aquilo que passa. É tudo que é passageiro, é tudo que é ilusório. Ilusório porque não se sustenta. Desaparece. Algumas coisas levam mais tempo, outras menos. É que nem a nossa vida, né? Alguns têm um tempo X de anos, outros um tempo maior, mas todos seguimos o mesmo caminho. No Renascimento, que foi o maior movimento cultural da história do mundo, século 14, 15, por aí, surgiu o antropocentrismo, que dizia que o homem era o centro do universo. Depois, essa teoria caiu fora. Mas imagine o quanto éramos mais ignorantes para supor tal coisa. O homem é o centro do universo. Coloca-se Deus de lado. Imagina-se que tudo aquilo que a gente está vendo, inclusive o funcionamento orgânico nosso, foi gerado por o quê? Então, quando se começa a raciocinar, que nem esses filósofos aqui, a gente começa a chegar a conclusões. A questão material, por que ele é o pior dos nossos inimigos? É o pior entrave que nós temos. Enquanto nós estamos aqui encarnados, tudo bem, porque nós estamos entre a matéria, a gente não percebe, porque nós percebemos basicamente pelos cinco sentidos. E o visual é um dos mais fortes. Então nós vemos uma coisa e achamos que aquilo é verdade. Fala-se muito do sexto sentido e de outros até, né? Mas às vezes a gente não dá muita importância porque acredita-se que aquilo é fruto de uma imaginação, quando é nosso, e quando é dos outros, a gente também dá menos bola ainda. Acha que a pessoa está errada, está dizendo coisas que não têm sentido. Por esse motivo, os nossos apegos, eles são muito fortes. Porque se nós entendemos tudo através dos sentidos, é tudo aquilo que eu consigo pegar, é tudo que eu consigo ver, que eu consigo ouvir. Basicamente, isso. Esse corpo, se fosse semelhante a esse balcão, materialmente, dá para dizer até que é. São matérias de composições diferentes. Mas qual a diferença desse corpo quando não tem vida? Quando não tem princípio espiritual a manifestar a vida nele? Ele fica igual isso aqui, inerte. Então o corpo ou o balcão, ele só é importante quando está em manifestação, quando ele tem uma utilidade. Assim somos nós. Nós temos esse equipamento ou instrumento de manifestação do Espírito, que é quem realmente nós somos, um Espírito encarnado, dentro de um processo de aprendizagem temporário nessa forma. É por isso que tudo é muito passageiro e ele fala de ilusão. O problema é que durante essa passagem, que às vezes é muito curta, nós damos um essencial valor àquilo que não fica agregado em nós. E o que, que acontece quando a gente desencarna? É fácil, né? O próprio Jesus disse, onde está o teu tesouro, lá está o teu coração. Porque se a gente não acredita, as leis da física nos explicam. Atração, afinidade, magnetismo. Porque nós atraímos ou somos atraídos por aquilo que é igual a nós. Semelhança, sentimento, vontade. Com esse corpo é mais difícil eu me deslocar de uma forma muito rápida. Mas muitas vezes nós estamos presentes em corpo e com a mente muito longe. Estamos com a mente aonde está o nosso desejo. Imagina sem o corpo, o espírito vai de imediato. E se nós não trabalhamos durante esse período aqui para entender e desapegar o máximo possível, para dar o devido valor a tudo que é material, depois é difícil. Depois é mais difícil. Então nós levamos às vezes muito tempo para desfazer algumas coisas que nós levamos às vezes segundos para criar aqui. Como as próprias intrigas, que também é uma forma de união. Brigamos com os parentes nossos, a nossa família, que são os seres mais próximos de nós, por questões materiais. Porque não dou, porque não quero. E criamos então um problema que às vezes vai levar quantas encarnações para ser resolvido, até que a gente consiga se dobrar e aceitar. E esperar que o outro também faça o mesmo, para que a gente consiga de novo estreitar o laço. Quando nós colocamos Deus como propósito, como centro das nossas observações, nós começamos a ter um pouco mais de tranquilidade na nossa vida. Porque esses acontecimentos do dia a dia que nos abalam, que nos derrubam fisicamente, a gente passa a dar menos valor. Nós sabemos que aquilo são exercícios que nós vamos fazendo para superar e para tornar a nossa caminhada com êxito. Imagina se a nossa vida fosse toda cheia de facilidades. Ao fim dela, o que nós diríamos? Eu não precisei fazer nada, porque eu tinha tudo. Tudo nesse sentido aqui. E quando eu tenho muito nesse sentido, eu não trabalho muito dentro. Então, por isso que as encarnações, às vezes, elas são as mais dificultosas, elas são aquelas que trazem mais aprendizado, mais evolução. Porque nós somos obrigados, pela dificuldade ou pela dor, a aprender de verdade. A própria internet hoje nos dá muita informação nesse sentido, né? Então, se nós começamos a procurar ali sobre esse assunto, nós vamos achar muitas relações. A questão é que nós temos que fazer a procura certa, né? Muitas vezes não apenas na questão científica, fria e materialista, mas na questão de espiritualidade. O que significa o materialismo sobre a visão espiritual? Aí a gente vai ver que são caminhos. Um pode utilizar o outro, mas utilizar e não ser como a verdade absoluta ou como o nosso principal foco, porque senão nós desperdiçamos um grande tempo da nossa vida.